Olá, Paulo. Tudo bem? Tudo e contigo? Cá vamos. São 2 meses, não são? São 2 meses, pá. Desde a última Estavas com vez. saudades? Estavas a Claro. sentir falta de gravar? Pois, também eu. Claro. Nós estivemos parados quase 2 meses, né? Hoje é dia 20 de setembro. A nossa Exato. última gravação foi 24 de julho, portanto, mesmo quase 2 meses. Não é, não seria justo para quem já ouviu os outros episódios todos, ou para quem ouviu alguns, para quem segue o podcast, no fundo, né? Exatamente. Ficar sem uma explicação. E a explicação foram razões de ordem diversa que me tiraram a mim, não foi ao Paulo, que me tiraram disponibilidade para gravar o podcast, de logística e coisas técnicas. Mudei de Mudaste de casa? computadora, mudei de casa, uma série de coisas, trabalho novo, exames. Normal, Montes de perfeitamente coisas normal. que não permitiram durante este tempo gravarmos o podcast. Exatamente, mas também no primeiro mês calhou, não é? As férias da Fórmula 1, entre outras coisas, Portanto, não seria muito grave, não é? não seria muito grave. Agora, em setembro, não é? Pois. A verdade é que nestes quase 2 meses houve 3 corridas. Curiosamente, todas ganhas pela McLaren. É verdade. Se calhar é o que. Se nós quisermos que a McLaren ganhe umas poucas corridas de repente, se calhar deixamos de gravar. O que é que dizes, Paulo? A gente aposta, vamos ali à Betfair, apostamos na McLaren e só gravamos depois em dezembro. Não. Deixa estar. Embora, claro, sempre dava o dinheiro que ganharíamos, sempre dava para meia dúzia de jantares. Olha, já pensaste? Exatamente. Falando em Vamos falar Fórmula 1, de Fórmula 1. nós já tínhamos. Agora estamos aqui a falar no tempo que tivemos sem gravar. Quem acompanha sabe que nós de vez em quando saltávamos uma semana. Isto não, nós, quando começámos isto, queríamos fazer uma coisa semanal, mas que se saltasse uma semana ou outra por qualquer motivo não havia problema. E nós, de facto, até o dia 24 de julho, desde que começámos a fazer o podcast, saltámos alguns dias. Mas nada de grave. Mas nunca tínhamos, não sei se tu estás a par disto, nunca tínhamos não gravado na semana depois de um grande prémio de Fórmula 1. Portanto, a cobertura do grande prémio aqui no podcast estava sempre assegurada. Estes Exatamente. últimos três, Falávamos sempre no 2 ou 3 dias depois estes da corrida. últimos três, olha, sinceramente, isto foi, os últimos Agora três estamos foi. a gravar isto 2 ou 3 dias antes de um grande prémio. Ou um dia, amanhã começa Sim. sexta-feira, isso faz parte do Grande Prémio. Começam os treinos. Bom, Exato. os três grandes prémios que nós saltámos foi, obviamente, o Grande Prémio da Hungria, da Bélgica e de Itália. O da Hungria, sinceramente, nem dá piada falar aqui. É sempre a mesma chachada. Só choveu uma vez, que eu saiba, não é? Sim. Mas a Mandaram, mas primeira houve vitória ao corridas Button. interessantes, mesmo sem chuva. Epá, mas aquilo é o. Como dizia. Sim, Não é sei uma se era o Capelli, chatice. se era o Capelli, se era o. Que era o Hangar ou Boring. Hangar ou boring. Exato, hangar ou boring. Que é uma piada, obviamente, com o nome do circuito, que é um Hangar ou. Como é que é, Paulo? Em húngaro? Hungar ou ringue. Hungaroring. Isso está dito com uma pronúncia um bocado para a Sérvia, não? Don't care. Não me interessa. A mim não me interessa. Que foi ganho pelo Lewis Hamilton. Depois tivemos as duas corridas a par do Mónaco, talvez, as duas do Mónaco e do Japão, as duas corridas mais míticas do calendário, diria Exato. eu, não é? Acho que não cometo nenhuma imprecisão de dizer que o Mónaco, Spa, Monza e Suzuka sejam as corridas mais. Embora a Suzuka só tenha 25 anos de Mas está já de ser carregadíssima lendário, de tem uma história. história. Está carregadíssima de história. Exatamente. E a pista propriamente dita, repara que estas quatro pistas são quatro pistas espetaculares, que Exatamente. dão sempre corridas de outro mundo. Correto. O Grande Prémio da Bélgica, não, eu, tu viste o Grande Prémio da Bélgica, certo? Vi, sim, senhor. Pronto, eu também vi, não vi, foi infelizmente com a atenção toda que merecia. Então só perdeste a partida, não é? A Não, carambola da partida. a partida eu vi. Ah, viste a carambola em La Source. Não foi o mal danado. Não, mas também tiveste o Grosjean. E o Grosjean já tinha, como é que eu ia dizer, cadastro. ali, não naquela parte, mas noutra parte do circuito. Exato. Pois foi em 2000, no ano do Button. Não foi 2009. em 2009. Ele Não. bateu em Lecombe. Exatamente, Uma na primeira carambola em volta. Lecombe. Aliás, foi a única corrida em que o Button no ano do campeonato não marcou pontos. Foi graças ao Exatamente. Grosjean em Spa. Pronto. De facto, a punição. Já falámos aqui várias vezes aqui sobre às As vezes posições. as punições, a mão demasiado pesada dos Pois comissários sobre os pilotos. Mas aqui neste caso, não posso dizer que tenha sido muito injusto. é assim, ele tinha que levar, não é? Agora, claro, depois vai haver como é que eu ia dizer? Depois vai haver é um precedente. E depois aqui vamos supor, imagina daqui a 5 corridas, das outras tem ou 5 ou no para o ano vai haver uma carambola parecida. É que repara nisto, agora por causa disso, muito provavelmente tudo vai ser o Maldonado. Se o Maldonado fizer uma coisa semelhante ou bater em alguém semelhante nas próximas corridas, ele vai ser punido, não é? Pois. Vão querer que ele seja punido. Não estou a dizer que vai ser punido, vão querer que ele seja punido. Mas ó Paulo, o próprio Grosjean disse que a penalização lhe fez bem para ganhar alguma perspectiva sobre para pensar para pôr as ideias em ordem. Pois, e tu vais e tu vais Não e sei se tu o vais torcer mandaram para isso, escrever não é? aquilo, não é? Não sei se o mandaram dizer isso. Se calhar sim, um gajo estava lá, não é? Se calhar mandaram dizer isso. Exato. Agora que penso bem no assunto, se lhe abandonaram a dizer isso. E depois, nós estamos aqui a fazer a recapitular rapidamente. Depois tivemos no princípio do mês de setembro, depois do Grande Prémio da Bélgica, exatamente uma semana, o Grande Prémio Itália. da Itália. Ah, espera lá, antes, no Grande Prémio da Bélgica, foi vitória do Jenson Button, incontestada. Exato. Vitória incontestada, que já não ganhava desde a primeira corrida da época. Exatamente. Passou uma fase muito má. E parece que agora renasceu. É isso mesmo. Depois foi ganho a terceira corrida por um piloto da McLaren, desta vez pelo Hamilton, outra vez, que já leva 3 vitórias na temporada, tal como o Alonso. Exato. Sabes que, por exemplo, a corrida da Itália até foi. Pronto, a corrida da Itália foi algo interessante porque, pronto, tiveste desde aquela polémica do Alonso e do Vettel, em que ele foi um bocado semelhante ao que aconteceu ano passado, no caso do Alonso. Pronto, o Vettel passou e o Alonso apertou um bocado, mas não tanto para ele não sair. E pronto, e não puniram o Alonso, e depois este ano foi um bocado semelhante e puniram o Vettel, não é? Pois, mas eu achei E que de depois facto começaram, e na altura começaram todos a dizer: pois, FIA, Ferrari International International System. Assistance é. Mas diz-me uma coisa, tu não me digas que no fim da corrida de Monza não estavas a torcer que o Pérez apanhasse o Hamilton? Eu estava ali, vai ter que dar, vai ter que dar. Eu estava a ver os Já não dava, tempos. já não dava. Eu olhei para ali e eu achava Eu estava a ver que os não dava. tempos e estava mesmo. Epá, mas é que é Já não assim, dava, estás a o entender? que esta época tem de bom é que tu não sabes a partir de que momento é que os pilotos vão deixar de ter pneus. Epá, e eu estou a Sim. ver os tempos e estou a ver que o Pérez é 1 segundo por volta mais rápido. Está a 7 segundos, mas faltam 4 voltas. Epá, eu não sei se nas últimas duas o Hamilton não fica sem pneus e. Percebes? Há sempre essa esperança. Isso. Mas voltando à história do Alonso, de facto aquilo é muito semelhante ao outro ano. Mas é diferente, eu acho que a diferença é suficiente para. Pá, aquilo é 300 a hora numa curva. Pá, não podes empurrar um gajo para fora da pista. Mas repara uma coisa, exato, mas isso é verdade. Mas, por exemplo, o que aconteceu ao Pérez em Monza foi que eles apostaram num. Porque é assim, como tu sabes, agora os pilotos são obrigados a usar dois jogos de pneus diferentes, não é? Dadas as circunstâncias, dado o boletim meteorológico, não é? Ou seja, não é? Não estou a falar só se chove ou faz sol, ou se faz calor e qual é a temperatura da pista, não é? Se alguém chegar ao pé de ti e dizeres assim, por exemplo, como aconteceu em Monza, eu vou arrancar com duros, não é? Se os duros forem eficazes até meio da corrida, eu posso usá-los o máximo possível, sei lá, imagina. 30 voltas. E para as outras 23, eu meto os leves e vou voar. E se tiver, e se partir do... Porque, para teres uma ideia, o Alonso foi décimo, sei, creio eu, na grelha partida, e acabou em terceiro. Entendes? Uhum. Claro, o Vettel e o Button desistiram, não é? Também são... Mas, por exemplo, o Weber... O Pérez partiu o Vettel segundo. E o Button, sim. O Pérez partiu 12º e acabou em segundo, não é? O que ele fez foi, pura e simplesmente, eu vou começar com pneus duros e vou até onde eu posso. Vou puxar... não é puxar, é... Eu vou ver até que ponto é que resiste. Se conseguirem resistir até meio da corrida, ótimo. Então vou meter os pneus frescos e eu vou voando. Uhum. Estás a entender? Porque ele subiu, veio subir na classificação. Depois, quando ele mete quando ele vai para as boxes, eu creio que é quarto ou quinto, não tenho a certeza. Uhum. Mete os pneus, depois, porque depois por acho que era sexto. Depois, mais ou menos, porque na mesma altura estão os pilotos a fazer o seu rebaixamento. Quer dizer, aproveitou bem aquilo e depois ele carregou. No pedal e foi buscar aquela gente toda, foi buscar o Massa, foi buscar o Alonso, aproveitou as existências do Vettel e do Button, e no final conseguiu o que queria, chegou ao pódio, não é? Por cima em Monza, não é? Uhum. Não foi numa corridinha travada, como vai ser agora em Singapura. Uhum. Permites-me que acrescente só um pequeno chega aí sobre essa tua observação, que faz todo sentido, foi isso que aconteceu de facto. E, de facto, em Monza as equipas tentam sempre minimizar o número de paragens porque o pitlane é muito longo e é agravado pelo facto de o troço correspondente na pista ser feito a uma velocidade muito grande. Exato. Portanto, perde-se mesmo muito tempo, é dos sítios no calendário onde se perde mais tempo na boxe. Uhum. E, portanto, as equipas sabem, e essa estratégia de começar com os pneus duros e acabar com os moldes, com o carro mais leve para ser mais rápido, pá, é uma estratégia muito simples. Uhum. A questão aí, e portanto, o que eu quero chamar a atenção é que se toda a gente é simples, mas não é fácil. Se a gente conseguisse fazer isso, fazia. E se alguém consegue neste pelotão é o Pérez. Porque o Pérez é talvez o piloto que trata melhor dos pneus. Isso. E é o que acho toda que a não, gente quer. É o que toda a gente precisa neste momento com estes pneus, não é? Uhum. E o facto é que esta estratégia só funcionaria se um piloto conseguisse prolongar bastante os pneus mais rijos no início da Uhum. prova e aumentar o ritmo consideravelmente com os pneus mais moles na segunda metade sem os gastar demasiado. Uhum. Portanto, não se podem queimar travagens. Ter cuidado nos corretores, coisas assim, Isso. Uhum. não é? Isso, Portanto, exato. é que aquilo de facto foi uma estratégia muito simples, mas Uhum. é simples, mas é brilhante porque é simples, mas é difícil Claro, porque por isso exige uma técnica muito grande. Claro, mas é isso que tu dizes. O Pérez sabe conservar. E aliás, o Pérez já demonstrou isso mais vezes. Sim, No sim, sim, sim. Canadá, ele Não, mostrou, não é? ó Paulo. Também Quando fez uma tática semelhante e acabou em terceiro. a primeira corrida dele na Austrália, Uhum. foi uma corrida quando acho que foi a primeira corrida do Pirelli, não foi? Sim. Agora foi? Nesta temporada. Não, o Pérez ano passado. O Pérez não assistiu ano passado. Sim. Sim. Sim, na Mas primeira acho que essa corrida ele foi desclassificado. foi desclassificado, sim. Mas ele nessa corrida que era a primeira corrida da temporada, se bem te lembras, ele antecipava-se essa corrida que ia ter quatro paragens por piloto, tal era o desgaste gigantesco dos Pirelli em comparação com os Bridgestone. E de facto, toda a gente fez três, houve quem tenha feito quatro e ele fez uma. Sim, exato, isso eu me lembro. Lembras-te disso? Isso eu me lembro. Lembras-te disso? Pronto. Sim, isso eu me lembro. E chamou logo a atenção aí. Chamou logo a Uhum. atenção aí. Portanto, o Pérez é destes pilotos mais jovens que lá estão, aquele que demonstra para mim o mais potencial. Tanto que ele é Uhum. Sim, claro. ligado muitas vezes à Ferrari, não é? E Exato, exato, mas eu ele é continuo a piloto da dizer que Ferrari. ele, eu nesse aspecto, eu continuo a dizer isto. Agora, pronto, se quiseres, podemos fazer uma ponte, não é? Sobre as especulações do momento. Eu sou daquelas pessoas que acha que ele tem potencial para estar numa Ferrari, numa McLaren, nos quatro grandes, digamos assim, tem. Agora, eu acho que, por exemplo, para 2013, transferir para outra equipa das grandes, por exemplo, uma Ferrari onde está o Fernando Alonso, seria um bocado queimar. Queimar, de facto, eles são. De facto, o Ferrari está de olho nele, mas eu acho que neste momento para substituir pelo Felipe Massa não serve. Porque é assim, a Ferrari joga com é aquilo que eu digo, a Ferrari joga com equipa. Primeiro de tudo. Qualquer, se tiveres um primeiro piloto e está ali, qualquer pessoa que venha para ali tem que ser segundo piloto. Ou é das duas uma, ou é para ser escudeiro. Ou é, tem que ser uma pessoa muito jovem para preparar o futuro, não é? O Pérez tem potencial, de facto, mas o Alonso tem cara de não vai sair dali para os próximos 4 anos. Quer ganhar títulos, quer aquelas coisas todas. Que é o que todos querem, né? É, exato. E é o que eu acho. E eu creio que Pérez na Ferrari, eu sei que está muita gente a gostar, queria que ele fosse para lá. Pérez na Ferrari em 2013 é para queimar, porque muito provavelmente vai ser algo do género, se existir qualquer coisa, ou se houver alguma alteração em relação ao Alonso, só vai ser daqui a esse tempo. Quer dizer, o que é que vai fazer durante os 4 anos? Vai ser escudeiro? Pode ser no primeiro ano, aprende muitas coisas no primeiro ano e a partir do segundo. Queima. Para mim é queima. Pois. É Sim, de queimar. facto, Queimar a carreira. um ano não seria dramático. Nós estamos agora aqui a falar de substituir o Massa, mas a carreira do Massa não foi engatada por ele ter sido companheiro do Schumacher em 2006. Exato. Certo? Se bem te lembras, ele foi vice-campeão em 2008. Em 2007 foi o companheiro de equipa dele lá mesmo. Mas foi ele que dominou o Raikkonen em 2008. E depois, se não fosse o acidente dele, de facto, acho que o afetou. Sim, mas é por isso que eu acho. Já falei com algumas pessoas lá no Brasil e aquelas coisadas todas, já tivemos mais que essa conversa. Eu digo que o Massa fica em 2013, porque não tem melhor. Porque eu vou dizer isto até já escreveram sobre isso hoje. Não vai haver quaisquer alterações em termos de pilotos em 2013. Porque, por exemplo, toda a gente fala que parece que o Hamilton quer ir embora. Quer ir embora porque a Mercedes acho que deu um contrato bem polpudo, como dizem os brasileiros, para atrair o Hamilton para lá. Para o lugar do Schumacher. Para o lugar do Schumacher, não é? O Schumacher, creio que ele fica mais um ano, O porque Schumacher é assim. Se ele quiser ficar, ele fica. sim, Não há ninguém que o ponha ali fora. mas ele fica, pronto. Ele vai ficar mais um ano. O Hamilton, o que ele está a fazer isto tudo, que é para ver se o McLaren lhe dá um melhor contrato. É assim que se vê, as coisas se veem. Porque é assim. O Schumacher não se vai embora, não se retira, vai querer correr mais um ano. O Hamilton não quer sair da McLaren, mas quer ter melhores Salário, condições, sim. quer ter melhor salário, quer ser o primeiro piloto, quer ser. Pronto. Para mostrar que quem manda isso é ele, não é? Embora eu diga que ele está mais interessado no, na, na, na vida noturna do que propriamente na. Na vida aristocrata. Na, na, propriamente na, pronto, no, no, no, no, na pilotagem, não é? O caso do Twittergate na Bélgica, havia pessoal que dizia que se fosse o David Coulthard há 10 anos, o homem já tinha sido despedido, porque era do género no tempo, pá, é uma outra maneira de dizer, no tempo do Ron Dennis, isto não seria Não era possível, não é? admissível, pois. Não era admissível. Há pessoal que diz que o Martin Whitmarsh é um bocadinho. É frouxo, o cara é frouxo. Frouxo, pronto, exato. É frouxo, não é? O Ronaldo não faz nada está mais interessada em colocar carros de estrada, não é? Sim, bem lindos. É, viste o P1? Não. É, aparentemente vão mostrar lá na... O P1? Não. Este, eu só o último que vi, mostraram há um bocado numa revista, o Spider, o P12. Mas agora há um carro novo que eles vão mostrar em Paris. Que é o que vai ser, aparentemente, o McLaren F1 da nova geração. Faz um super carro, estás a entender? Estou a ver agora. Que coisa espetacular. Mas eu vi isso na terça-feira. Que coisa espetacular, pá. É. Agora, por exemplo, em relação a eu não vejo assim grandes alterações, a não ser nas equipas menores. Porque assim, não se mexe, eu acho que não E se mexe. vês, e diz-me uma Nas coisa. quatro grandes. Nas quatro grandes não se mexe. Vês a Mercedes fazer uma proposta choruda ao Hamilton, não para 2013, mas para 2014? Mas para isso vai dar. Mas eu acho que aí em 2014 vai. As coisas vão dar. É assim, primeiro de tudo, em 2014 as coisas inevitavelmente vão dar uma grande volta. Não te esqueças que a partir desse ano vais ter os turbos. Mas isso não tem que influenciar o mercado dos pilotos. Nunca se, não sabes. Tu não sabes qual é a potência de todos estes motores. Imagina que a Ferrari faz um mau motor para iniciar. Não creio que faça, mas pronto. O que tiver o melhor motor nessa altura, estás a entender? Ganha. Eu dou-te um exemplo. As quatro primeiras, porque eu acho que está tudo parado para 2014. Porque assim, não se mexe. Pronto, não se mexe na McLaren, não se mexe na Ferrari, não se mexe na Red Bull, não se mexe na Mercedes, não se mexe na Lotus, não se mexe na Sauber, não se mexe na. A haver alguma mexida é Toro Rosso, Caterham, HRT, os gajos tiverem dinheiro, não é? Portanto, tirando isso, não, não tens. Não vais ter assim grandes. O que eu te ia perguntar era se achavas possível a Mercedes oferecer um salário chorudo, um bom contrato ao Hamilton e ele tirar agora para 2014, ele tirar um ano sabático em 2013 e o Pérez ir em 2013 para a McLaren. E o que é que ele ia fazer? Bem, eu já sei o que é que ia fazer durante esse tempo, não é? Ia Ia para Los Angeles apanhar sol. apanhar sol, ir atrás da Pussycat Doll. E até rimou. Isso era um bom título para este episódio. Achas que isso era. É um bocado rebuscado. Será que é plausível? Rebuscado. É rebuscado, não é? Lembrei-me agora. Pois, realmente não foi grande coisa. Qualquer das maneiras, o campeonato está numa forma que seria impensável. No início, então, seria completamente absurdo, não é? Pessoa dizer que o Alonso estaria a 7 corridas do fim, 7? 8? Sim, exato. 7 corridas do fim, com praticamente 40 pontos de avanço sobre o segundo. Mas não Quando a acabou. Ferrari Muito. falta Falta cada vez muito. menos, falta cada vez menos. Também são 7 corridas, mas são 7 corridas agora fazes as contas, não é? Tens 25 pontos para cada corrida. Agora fazes as contas. São 175 pontos. Pronto. Portanto, 40 pontos é a mesma coisa que tens 5 pontos de diferença no tempo do. No tempo dos 10. Do 9, 6, do 9, 6, 4, 3, 2, 1, não é? Como assim? É a mesma coisa se tivesse, sei lá, 5 pontos ou 4 pontos Não é nada, no tempo então. do. Não há. Eu acho que 40. Pedro, 40 pontos, não é? 40 pontos é mais do que uma vitória, portanto. Sim, é mais uma No vitória, tempo do mas é 9, uma do vitória e um pódio. 9-6-3, 9-6-3 Não, seria para seriam até 10 pontos ou 12 15, pontos. ou de Não. 14, ou No assim. 14 ou 12. 12 ou 14 pontos, não é? Sim, uma coisa assim. O Alonso teve uma corrida em Spa e recuperou grande parte dos pontos em Monza, não é? Nada me garante que, por exemplo, ele tenha um problema nas próximas corridas. Porque o que eu estou a ouvir é o seguinte: há pessoal que diz que isto é coisa de Alonso, mas há pessoal que me diz que. Como as próximas corridas são em tilcódromos, não é? No, no, no, naqueles circuitos da treta desenhados pelo tal arquiteto, e quem se dá melhor são os Red Bull, provavelmente o Vettel ainda pode ter uma palavra a dizer, não é? Não é? Eu, é por isso que eu não digo que o homem tem as favas contadas, já tem, como é que eu ia dizer, uma mão e meia no cetro, não é? Ainda falta muito, são 7 corridas. Mas sabes que dos candidatos ao título, e com isto, quem é que eu estou a falar? Do Alonso, do Hamilton, do Raikkonen, porque não nos esqueçamos que ele está em terceiro a 1 ponto Claro, do isso é segundo. por isso, que eu digo que não, o homem não tem, nem, eu acho que nem tem meia mão no, no, No a troféu. tocar no troféu, Pronto. né? Mas podemos concordar já aqui que face ao estado da Ferrari no início da época, é um feito e tanto. Portanto, dos 6 candidatos ao título, podemos dizer que são 6, não é? Podemos incluir o Button, acho eu ainda. Tá muito difícil já. De facto, 78 pontos para o Button, que está em sexto, está complicado. Claro. Mas destes 6, o Raikkonen não venceu vez nenhuma e depois o Vettel venceu uma. Vamos a ver, o Vettel, esta época, tem tido dificuldades. Não, está muito longe da época do ano passado. Sim, mas também repara uma coisa, tens ali um Vettel, desculpa, um Raikkonen, que é absolutamente pronto, consegue estar lá sempre. Não ganha corridas, mas consegue estar lá sempre. Eu já vi isto acontecer no passado. O Rosberg também, em 82, conseguia ser absolutamente pronto, conseguia estar lá sempre, estás a entender? Conseguia pontuar em todas as corridas, era pragmático. Percebes? E faz Para teres uma ideia, eu estava a falar sobre. Estou a escrever para a próxima edição da Revista Speed sobre a temporada 77. O Lauda ganhou o título com vitórias, de facto, com muitas vitórias. Mas, por exemplo, o piloto que ganhou mais corridas nesse ano foi o Mario Andretti. E ele só conseguiu conseguiu ganhar 5 vezes, ou 4 vezes, não tenho a certeza. Agora, só vendo no, no, no pronto, só vendo no, pelas cábulas. Mas, por exemplo, o Lauda só ganhou 3 vezes. Mas, por exemplo, foi ao pódio. Foi ao pódio 9 vezes ou 10 vezes. 3, 4, 5, 6, 7. Foi ao pódio 10 vezes. E não fez 2 corridas. Ou seja, 10 vezes em 15 corridas. Mas, por exemplo, o Andretti ganhou mais provas do que o Lauda. Ganhou 4. E foi o terceiro classificado. Ou seja, o que conta é a regularidade. Não é o gajo que chega lá e ganha. Ah, eu ganhei 10 corridas. Se for uma em 20, é excelente, ótimo. Mas o outro pontuar nos 20 corridas e ter 20 podes, se calhar era o campeão, não é? Pois. Quer dizer. O Raikkonen faz aqui lembrar outra pessoa que, por acaso, não há muito tempo era piloto da mesma equipa. Que eu estou a falar da habilidade que alguns pilotos têm de pôr em carroças no pódio. Não que esta Exatamente. Lotus seja uma carroça, mas Não, não é uma carroça. não é uma carroça. É um bom carro. Mas não é Precisa necessariamente um carro para ganhar corridas. É um carro para ganhar corridas com um bom piloto num dia bom. E sim, estou a falar do Kubica, não é? Ou do Kubica. Kubica, Kubica. Do Kubica. Peço desculpa outra vez. Kubica. Pelo Kubica. Tivemos notícias sobre ele da semana passada. Sim. Tivemos notícias sobre ele na semana passada. Bom, é bom saber que já voltou. Ele próprio diz que tem. Para quem não sabe, Robert Kubica voltou às competições, correu em 2 rallies na Itália. O primeiro rally ganhou e o segundo desistiu por despiste, quando estava em quarto. No quarto lugar da classificação. Não teve nada, descansem, não sofreu nada. Isto, eu acho que mostra muito a força de vontade que estes pilotos têm e o amor que têm por este desporto, E não é só isso, que é, não é só. o homem quase se matou num carro de ralis e a primeira coisa que faz quando fica bom para conduzir, para competir outra vez, é meter-se num carro de ralis. Pá, eu acho que isso é de uma coragem, pá. Mas ele Não sei se é tem. coragem, se é maluquice. Não, mas ele tem. Ele disse depois, durante uma entrevista que lhe fizeram essa semana, que ele está em forma para isto. Entendes? Pós ralis. Para os ralis. Para poder andar. Porque ele diz que, pelo que eu entendi, ele deve estar para aí 70% da sua capacidade, não é? E ele, porque ele diz que ainda tem que fazer mais uma operação ou duas, porque acho que acumulou tecido nos tendões ou coisa assim. Fazer uma limpeza, vai fazer mais uma operação, ou seja, e vai fazer mais fisioterapia para ver se consegue conduzir monolugar. Porque assim, ele consegue andar num carro de ralis, e pelo que eu ando aí a ler, agora vai se meter nas. Agora está a ver, eu estou a ver ele a falar muito com as equipas de rali, não é? Ele fez um teste com a Ford, provavelmente vai fazer outro teste com a Ford. Ou com a Citroën, não tenho a certeza. E dá-me a impressão que ele está a arranjar uma espécie de plano B. Pelo menos até ele se meter dentro de um carro de pista. E o plano B provavelmente vai ser como o Kimi. Vai se meter dentro de um carro de ralis. Qual é que achas que é a razão por eles estavam para os ralis e não sei o quê? Isso terá a ver com certeza com os músculos que são precisos, pelos movimentos são precisos fazer num monolugar e num carro de ralis, não é? Tem que ser, não Exato. é? Sim, sabes que neste intervalo que nós fizemos entre gravações eu nunca tinha andado de kart e entretanto andei duas vezes. É bom, não é? Nunca tinha andado, epá, é espetacular. E dá para uma pessoa ganhar. Outra perspectiva e ganhar mais respeito pela porque os senhores fazem todas as vezes que entram num carro. Um gajo anda de kart e sai de lá todo partido. Não que eu tenha propriamente. Eu tenho experiência de karting, eu já sei como é que é. Não que eu tenha propriamente um físico muito atlético. É por isso que as provas de karting têm todas meia hora, estás a entender? Porque com as coisas todas tu fazes, para um tipo normal, não é? Um tipo normal que se chama de amador, não é? Tu ao fim de meia hora estás completamente, estás arrasado. Tu Arrasado comeste. completamente, sim. Sim. Estás arrasado, ficas com os braços e com as pernas a doerem, porque é a parte que está mais sujeita. E se tiveres o azar, comeres qualquer coisa antes de entrares dentro de um carro, estás com vontade de vomitar. Estás a entender? Porque os músculos do pronto, os músculos da barriga estão sempre pronto, também estão em ação, não é? Claro, está tudo, aquilo mexe tudo. É fixe. Mas pronto, é assim, naquilo que nós dissemos sobre o Kubica há uns meses atrás, mantém-se. Tanto eu como tu temos muita pena dele não estar atualmente na Fórmula 1, porque é uma perda gigantesca. Sim, É mas uma. ele, mas ele, mas... Desportivamente, na grelha de Fórmula 1, é uma perda gigantesca. Sim, mas ele está a ir. Mas pelo que eu vejo, ele está determinado em voltar. Estás a entender? Nem que seja, pá, olha, se não dá para a Fórmula 1, vou para os ralis, Sim, não epá, é? isso, para ser sincero, Não sabes? Olha, também estavam a dizer, ah, Raquel. Foi andar atrás do, sei lá, do Hayden Padden ou do Ken Block. Não. Até fez umas coisas engraçadas. E o Raikkonen já disse que não ia fechar a porta em relação aos rallies. competitivamente, se o Kubica for para o WRC e tiver bom material. Eu vejo-o a ser piloto do mesmo topo, não tenho dúvidas. Eu Não me não dá a direi, eu não mesma direi. Eu satisfação. não tirei topo. Estou a ver mais ele andar constantemente nos pontos, não é? Um bocado como o Kimi. Como o Agora Kimi. vamos lá ver como é que ele se comporta, não é? Eu vejo-o a fazer um bocadinho melhor, não sei porquê. Imagino que ele faça melhor. O que eu ia dizer é que não me dá, nem tão pouco mais ou menos, a mesma satisfação vê-lo a regressar à competição pós-ralis em vez de ir para a Fórmula 1. Não, não. Mas também há uma coisa que agora está a voltar, não é? Temos agora voltou a história da Endurance, não é? Sim. Este fim de semana passou o WEC, World Endurance Championship em Interlagos. Alguns dos nossos ouvintes lá no Brasil provavelmente estiveram lá. E sabes que agora está a voltar um bocado. A Endurance vai voltar, não é? De uma certa forma, e vai haver uma revolução até nos regulamentos, entre outras coisas. E pelo que eu entendi, o pessoal que foi a Interlagos ver ver os carros a correr, eu vi pela televisão, graças a Eurosport, e dá a impressão que todos eles, aliás, primeiro todos eles adoraram ver os que foram ver ao vivo, só falam bem daquilo. E pelo que eu vi, foi uma prova que eu gostei de ver. E em cima ganhou a Toyota, não é? De uma certa maneira, havia quem me dizia que provavelmente houve muitos suspiros de alívio, quer em Colónia, quer onde está a ser construído o carro da Toyota. Houve muitos suspiros de alívio, provavelmente na sede da FIA, porque por fim a Audi tem um rival, e de uma certa maneira até o pessoal da Audi ficou satisfeita por saber que, pá, fomos batidos. Claro que agora, semana que vem, no Bahrein, os gajos agora vão largar o... Sabes que em qualquer competição... Diesel, e agora vão meter os dois híbridos. Sim, isso que estás a dizer faz todo sentido, porque em qualquer competição pode ser contra-intuitivo pensar que os tipos da Audi tenham ficado contentes com a vitória da Toyota. Mas faz sentido, porque só tem valor tu ficares em primeiro. No que é que seja, pode ser uma competição de culinária ou uma corrida de Fórmula 1, um campeonato da Europa de futebol, qualquer coisa. São os gajos que ficam entre o segundo e o último que dão valor ao primeiro lugar. Não é? E portanto, o que é que vale a Audi fazer publicidade? Ah, ganhámos o campeonato de endurance. Mão, O vídeo contra quem? Ah, estava lá um gajo com Fiat Punto. Punto. Que só tinha marcha atrás. Epá, faz todo sentido, faz todo sentido. Epá, e como espectadores também gostamos de ver que... É assim, eu tenho um amigo meu que me dizia assim, de facto as pessoas gostam de ver competição, não é? Que ganhe o melhor com uma data de carros tão bons como aquele. Mas também, por exemplo, os carros que dominam, por exemplo, até na própria Fórmula 1, os carros que dominam numa determinada época também são os carros que são carros que entram na história, não é? Por exemplo, toda a gente fala do Lotus 79, naquele no ano dele dominou o campeonato. Se falares do MP4, o McLaren MP4.4 em 88, só perdeu uma corrida. Do Williams FW14 também dominou, não é? Durante... E o RB7 também? Exatamente. Os carros dominam uma determinada temporada, uma determinada época, marcam, ficam na mente das pessoas. Portanto, de uma certa maneira, existem vantagens, quer num campeonato competitivo, vamos supor, como o nosso, como o da Fórmula 1, no campeonato competitivo, marca, não é? Ou, por exemplo, na Endurance é muito giro tu teres a Audi a dominar isto tudo e haver uma competição antes com a Peugeot e agora com a Toyota, não é? Ganhar, por exemplo, agora, mas repare nisto, daqui a 30 anos toda a gente vai falar da Audi. Então, gente, mesmo que a Audi daqui a 3 ou 4 anos se vá embora, vão falar da Audi, do R10 e do R8 e do R18. Não é? Das máquinas que Sim. eles construíram, vão falar de uma maneira tão apaixonada como hoje em dia falamos do 917 ou do 956, os Porsche, ou então falares dos Ferrari, não é? Dos Ferrari de Endurance, quer dizer, são carros marcantes, não é? Para teres uma ideia, quem for esta semana à página do Facebook do meu blog, eu meti dois de 917 a correrem em Spa. Não é? Quer dizer, é marcante, são coisas que marcam mesmo, não é? Por exemplo, toda a gente fala hoje em dia do Ford GT40. Foi escrito um livro sobre a luta entre a Ferrari e a Ford, não é? Sim. Por acaso tenho lá em casa, tenho aqui em casa. Quer dizer, mas ó Pedro, é dessas tretas que são feitos os filmes e são escritos livros, não é? Falando em filme. Ah, sim, é daqui a precisamente um ano. O filme estreia daqui a precisamente um ano, para quem não sabe, é o Ok, Rush, tenho pena do Ron Howard. não, eu tinha ideia que seria este ano. Por Não, isso. não, não, não, não. O filme tá marcado para o dia 20 de setembro de 2013. Também pensava que ia ser lá para o final do ano, início de 2013. Afinal, vai ser mesmo em. Estamos com azar que o mundo vai acabar a 21 de dezembro deste ano. Bullshit. Estamos com azar. Não, não, é verdade, é Era verdade. essa da treta. É Os verdade, é próprios verdade, maias já pá. dizem que não é? É verdade, é verdade. Não, os maias é um livro, pá. Aquilo é ficção. Não podes acreditar no que esses gajos dizem. Ah, mas não tem. Então, mas é o Carlos e Maria Eduarda? Então, eles eram irmãos e não sabiam. Para quem não sabe, estamos a falar do livro do Eça Queiroz. Pronto. Sim, eu sobre o livro do Bessa de Queiroz, eu recomendo os resumos, Senhor Américo. Ah. Há os resumos Europa América e depois há os resumos Senhor Américo, que é aquele, que é um dos episódios da Mixórdia de Temáticas. Ah, tá. Não Acho que sim. ouviste esse? Eu creio que ainda não, mas Então depende. tens um ovo que vais te partir a rir. É dos melhores. É dos melhores. Acredito que seja. Se eu tivesse hipótese, punha a tocar agora mesmo. Ah, não, não, deixa estar, depois eu vejo depois. Ah, Sim. mas tem umas coisas interessantes. Tu viste lá por acaso aí há umas semanas vi o Anjos e Demónios. Calhou. Calhou ver. Não, agora não me pergunto onde é que foi, daquelas tretas de domingo à tarde Não e sei, mulher. não, se conhece, não. Enfim, eu vi o filme, pronto. Vi uma parte do filme, o Anjos e Demónios, pronto. E eu não sabia, depois fui ver. Que lá o inspetor do. Agora não perguntes quem. Bem, um inspetor qualquer italiano, não sei quem mais, vai ser o Regazzoni. O ator que está a fazer o inspetor Olivetti nesse filme é o Regazzoni. E descobri isso ontem, eu escrevi sobre isso hoje no blog. Eu não sei o que é que vai dar. Espero que seja uma coisa boa. Porque, como alguém disse, se isto der certo, vai aparecer uma data de filmes. Sobre automobilismo nos próximos tempos. Vai ser uma espécie Epá, isso eu acho que era ótimo. De como é que eu ia dizer? Um filão, estás a entender? Agora estão todos a fazer remakes e tudo mais. Pode ser que as pessoas lá em Hollywood até digam assim: epá, sempre podemos variar sobre dos remakes do remake, estás a entender? Fizeram agora um do Total Recall. Desculpa lá, eu não me lembro de nenhum filme ao fim de 20 e poucos anos. Estás a entender? Fazer um remake. Quem faz um remake de um filme de 1990? Não é? Epá, falando de E é uma remakes. bosta. E é uma bosta, digo eu. Agora também há essa história da Gabriela, que por vezes estão a fazer um remake também. Mas isso tem 30 e tal anos. Isso é Pois, está do bem. ano em que eu Sim, nasci, sim. ou coisa que valha. Aquilo é de quê? É dos anos 70. É, 75, 76, acho eu. Que ele disse. Gabriela. Não Isso. interessa, eu não vejo novelas, portanto não. Pronto, vamos seguir em frente. Onde é que a gente estava? Ah, era no Endurance. Pronto, e de Mas facto, acho que aquilo. já falamos um bocado do. Pronto, já falamos o. Digamos que eu digo o que eu. Pronto, só para arrematar essa parte, eu digo que houve muito pessoal que lá foi que gostou imenso, estás a entender? Porque entravam lá dentro de uma maneira que tu não vês já na Fórmula 1, nunca mais vais ver na Fórmula 1. As pessoas iam lá dentro, falavam com os pilotos, tiravam fotografias com os pilotos, viam os carros. Como é que eu ia dizer? Pronto, podiam ver os carros, não é? Viam o carro da Toyota, o carro da Audi, por exemplo, tinha os carros da Rebellion, os Lolas. Quer dizer, e apesar de não ter ido tanta gente como se fosse um. Não tem nada a ver com a Fórmula 1, não é? Foram acho que 25 mil pessoas e já é bom. Eu creio que eu creio que a Endurance, pelo menos não sei como é que vai ser agora no futuro, não é? Mas, por exemplo, a Endurance, um campeonato do mundo de Endurance tem futuro. Para mim tem futuro e mostrou-se ali. Parece-me que sim, parece-me que sim. E mostrou-se ali. Portanto, vamos lá Olha, ver o que vai ser em 2013, não antes é? de chegarmos ao assunto, Félix Acosta, que acho que é uma coisa que nós temos que falar sem falta. Há mais umas, há aqui umas notas, coisas, notícias importantes que saíram, né, que tivemos parados. Queria só pelo menos deixar os nossos ouvintes descansados, saber que nós não estamos desfeitos. Morreu mais pessoas em ralis. Este ano tem sido um ano negro. Foi muito mau. Está a Semana ser. passada tivemos um fotógrafo morto no Rally das Astúrias. É terrível, é terrível. É mau. No mesmo tom morreu o médico lendário. É mais uma lenda da forma que se vai. Exatamente. Sid Watkins. Dr. Sid Watkins. Morreu também nesta altura. Morreu de quê, Paulo? Que eu não. Como contam, é que ele já estava doente há algum tempo, não é? Tinha um cancro e. Ah, ok. Já estava doente há algum tempo. Então, já tinha 84 anos. Digamos que a última vez que foi visto, creio que foi em julho, na altura do Grande Prémio da Grã-Bretanha. Mas pronto, um bocado velho, é a idade, pronto, é a idade que apanham, digamos assim. Portanto. Ainda há outra coisa que se passou, que está relacionado com o pessoal do automobilismo, que foram as medalhas do Zanardi. Ah, sim, exatamente. Nos Paralímpicos. Nos Jogos Paralímpicos de Londres. O Zanardi chegou a ganhar Ganhou medalha duas nas medalhas de estafetas. ouro e Duas de ganhou uma ouro. medalha de prata. Pronto. Pá, aos 45 anos. Sim, mas isso. Sabes que os Paralímpicos não é um bocado como aos Olímpicos, não é? Podes ganhar medalhas aos 50 anos, se for caso disso. E Sim, ok. claro. Para terem uma ideia, como é que. O impacto que foi o Zanardi no dia em que eu tive foi por causa dele que o meu blog, o meu querido blog, conseguiu bater um pulverizar o recorde anterior. Nem é bater, é pulverizar. Para terem uma ideia, eu tive naquele dia 5.700 visitas. E quantas costumas ter? O recorde, queres saber? O recorde anterior, quanto é O que recorde era? anterior era 2.700. Realmente foi pulverizado. Pulverizado. Para teres uma média, eu tenho uma média de, pá, 1.800, 2.000, não é? À volta disso, 1.800 a 2.000 por dia. Quer dizer, estamos a falar de o equivalente a, num dia bom, estamos a falar de 4 dias. Mais ou menos. 4 dias de tráfego. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Agora tenho um pico. Se eu for ver o pico mensal, o meu pico mensal, tenho. O desenho, se quiser ver o meu tráfego mensal, tem um pico ali no meio, sei lá o quê, que é aquilo. Sim, eu também tenho lá, eu tenho um blog que nunca escrevo para lá, nunca escrevo lá nada. Portanto, aquilo recebe um visitante mês a mês. Mas eu tinha um post muito antigo lá, sobre que falava, nem era sobre. Mencionava de leve, mencionava o Steve Jobs. E quando o Steve Jobs morreu, também foi Sim, uma coisa. mas isso é. Quando é alguém assim importante, para teres uma ideia, eu transcrevi para o blog em dezembro uma entrevista que o Zanardi deu ao Jornal Público. E eu meti ali porque eu sabia que o pessoal no Brasil estaria interessado, não é? Essa entrevista deve ter, pá, à volta de. Se eu não me engano, deve ter à volta de 10 mil ou 12 mil. 10 a 12 mil. Palavras. Não, vistas, vistas. Ah. Estás a entender? Visitas. Sim. Porque, para teres uma ideia, no último mês eu tenho 7.300 visualizações. Por causa da tal brincadeira Do Zanardi. do Zanardi. E mesmo com outras coisas sobre o Zanardi, para teres uma ideia. Por exemplo, tenho uma coisa, eu falo sobre o acidente que ele teve em Spa-Francorchamps, lembras-te? Em 93, que deu lugar ao Lamy, na Bélgica. Lembro-me, estava a entrar para o primeiro ano. Ah, não me lembro, meu. Pronto, mas Não me lembro. percebes onde eu quero chegar. Pronto, eu Sim. escrevi uma coisa sobre isso, o ano passado. Estamos a falar de uma coisa do ano passado, não é? Do acidente. Porque eu descobri umas fotografias e eu decidi fazer um post sobre isso. Pronto. aquilo também teve, foi também uma coisa que foi vista por centenas de pessoas, não é? Tive centenas de só por causa disso, só por causa desse. É mesmo assim que isto funciona. É mesmo assim que isto funciona. Mas porquê? Porquê? Porque as pessoas vão ao Google, estás a entender? E pesquisam. Se for uma coisa de uma treta de pronto, que está na moda, as pessoas vão pesquisar. Depois tu encontras os teus artigos. Se encontras os teus artigos, as pessoas vão lá. Não é? Por exemplo, olha a música que está agora na moda. O Qual é a música músico que está na moda? é aquela do calcoreano? Já, do coreano. Sim. Estás a entender? A música do coreano provavelmente deve ser a música mais vista no YouTube. Acho que Provavelmente é, acho que 200 e tal milhões de visualizações. 200 e tal milhões de visualizações. E qualquer pacóvio que faz, para teres uma ideia, agora há uma polémica no Brasil porque há um gajo, um cantor que fez não é? A versão dessa música em português. em A português e o sério, pessoal tenho que ver odiou. isso. E o Tenho pessoal que ver odiou, tanto isso. mais que houve um gajo na segunda-feira. O gajo na segunda-feira fez uma música para gozar com esse gajo, estás a entender? Basicamente é mandou a para aquela parte, estás a entender? Em 2 dias, 2 dias ou três, mas eu ponho em dois, aquilo já teve 1 milhão e quase meio de visualizações. Pronto, é o Brasil, é fácil, é relativamente fácil, não é? Por Sim. exemplo, há um site, havia um site, ontem estava a ler isso, há um site popular lá no Brasil que é o Não Salvo, que fez um desafio aos internautas. Disseram assim: nós queremos fazer com que o vídeo do Latino, que é o gajo que fez a imitação da música, seja o vídeo mais detestado da história Do YouTube. do Brasil. O recorde brasileiro do vídeo mais detestado no YouTube. Isso mede-se como? Que era Com. o recorde do Teló. Acho que o recorde estava nos 70 mil, coisa assim. 70 mil. Dislikes. Sim. 70 mil não gostos. Em 2 dias, nem, acho que nem a um dia, em menos de 24 horas. Tiveram quase 80 mil dislikes só para o vídeo do tal gajo. Estás a entender? E tu ficas assim, mas é o poder do. Não é? E depois pensas assim: bem, isso é o poder da internet, não é? Se o Sim. coreano consegue sacar 200 e tal milhões, 200 e tal milhões, porque não arranjar aí 3 milhões de gajos pronto, a chegarem lá e fazer dislike no vídeo do outro, não é? Agora é o que está na moda. Ou está na moda, não direi. Pronto, no fundo é o poder da internet, não é? As pessoas Sim, vão à sim. internet, não é? O Facebook tem as redes sociais, não é? Tiveste Que é uma uma posição coisa que cada que... vez mais tu estás a mostrar o poder daquilo, não é? É. Bem vistas as coisas, por exemplo, não é? Há 5 anos, diz lá uma coisa: qual era o. Ires ver, por exemplo, 1 milhão de pessoas na rua para uma manifestação convocada pelo Facebook? Não ias ver. Há 5 anos atrás era ficção científica. Agora Pois era. aconteceu. Agora aconteceu. E teres vídeos, e teres, por exemplo, o gajo do Gangnam, não é? Gangnam Gangnam. Style, Gangnam Style, o coreano, estás a entender? Vai ganhar milhões. Nem a vender discos. Nem a fazer download da musiquinha no iTunes. É no, só no YouTube. Percebes? Aquilo tem publicidade lá. Tem. Eu vejo o vídeo tem publicidade. Podes ir lá ver, se quiseres. Se o vídeo tem publicidade, se tens 210 milhões Acredito de que tenha. visualizações, então, ele Epá, ganha o gajo. ali, não digo que ganha milhões, mas ganha ali algum dinheiro. Sim, mas depois também pode não ser para ele, pode ser para a Se for editora. oficial, se tu tens um site oficial, tu metes ali e no teu site oficial tem 200 e tal milhões, se tu disseres que o vídeo é teu, tu recebes dinheiro da publicidade. Não é? Ah, vai-te chover algum, não sei se isso é milhões e milhões e milhões. Mas pronto. Não, mas isso estou a dizer, vai chover algum, estás a entender? Ah, mas que vai chover algum, vai. Vai chover uma parte, estás a entender? Quer dizer, o homem vai receber dos discos, não é? Sim. Vai receber os royalties dos discos. Vai receber os royalties do download, não é? Se ter o download no iTunes, tu Recebe pagas. cachês dos concertos. Exato, os cachês dos concertos. Eu ronhonhonhó todo, quer dizer, o homem é uma, não digo que seja uma percentagem significativa, mas é uma percentagem, não é? Não, eu não preciso. O gajo de certeza que não sabe se inscrever no centro de emprego. Ele não vai precisar disso. Ele não vai precisar Não, disso. mas repara uma coisa. O que eu acho piada é que a música já, por si, do Gangnam Style, é a gozar. É uma música cómica. É uma música cómica. Agora imagina, Sim. tu tens gajos a fazer uma música cómica da música cómica, não é? Como eu já vi. Mas isso não. Eu já Sim, mas vi. isso é um esforço criativo perfeitamente válido também, pá. Claro. O pior é quando há um gajo qualquer que não tem originalidade nenhuma, saca a batida, faz uma coisa que não tem nada a ver com o assunto e o pessoal detesta. O que é que aconteceu lá com o gajo com o latino? Tem Veja. que ver isso, tem que ver isso. Tens que ver isso. E o gajo que digamos, mandou para aquela parte. Se quiseres, eu Depois procuras para o E Moura e escreves VTNC. tá bem, eu depois vou ver isso. Uhum. Avançando aqui com a nossa Vamos falar conversa, do Félix Acosta. Costa, exato. Bom, tu que és o. Tu normalmente és o gajo das estatísticas. Tu Uhum. sabes tudo na ponta de língua. Por isso, corrijo-me se eu estiver enganado. Nas últimas 6 corridas da GP3, Félix Acosta fez 5 voltas mais rápidas e venceu 4. Não, não é bem assim. Subiu quatro vezes ao pódio. Venceu 3. Venceu duas. Não, venceu 2 na Hungria. Duas na Hungria. Subiu quatro vezes ao pódio. Ele Assim, não venceu em lá da Spa. Hungria. Não, Ah. não. Não. Subiu duas vezes ao pódio. Subiu dois segundos. Teve dois segundos lugares e. Ah, sim. Pronto. Ok. Que, é assim. Se fores ver toda a temporada, ele fez seis voltas mais rápidas. Pronto. Subiu. Ganhou três corridas e subiu cinco, seis vezes ao pódio. E fez uma pole position e. Pronto, mas o que eu. Desde que ele. Eu escrevi sobre isso. Desde que ele entrou na tal coisa da Red Bull, agora não sei dizer qual é a. Pronto, digamos qual é o marco ou a baliza. Eu creio que seja Valência. Pronto. Sim. Conseguiu cinco pódios, três vitórias, cinco pódios, cinco voltas mais rápidas. Nenhuma pole position. E ele estava do oitavo, subiu até ao segundo. Depois, no, desceu, porque ele, por exemplo, a Alemanha é que estragou um bocado a média, digamos assim. Porque na Alemanha não pontuou. Se tivesse pontuado, provavelmente teria mais teria mais na luta pelo título, não é? Pois. Porque. Não esquecer de qualquer das formas que ele chegou à última jornada em segundo, Sim, exato. com pá, não era fácil, mas como tinha, não era irrealista pensar que ele podia ganhar o campeonato. Sim, exato. Não era fácil. E ele teve o problema lá Mas com não era a velocidade. Ele irrealista. estava. Não, não está. Não era irrealista. Ele perde, digamos, a hipótese do título porque ele tem um problema com a caixa de velocidades e estava a liderar. Sim, porque o Evans também teve um problema. Teve um mau. O Evans ganha o título nesse fim de semana Em Monza. em Monza porque faz uma pole position. E na GP3 a pole position vale 4 pontos. Não é? Se o Félix da Costa, porque ainda por cima, o Evans foi primeiro na grelha e o Félix da Costa foi segundo. Agora, se tivesse trocado as posições, provavelmente quem ganharia o título nem era o Evans, era o Abt. Sim. Se todos tivessem acontecido como aconteceu, o Félix da Costa tinha levado mais 4 pontos para casa, digamos assim. Podia não ganhar o título, mas podia estar as coisas um bocadinho mais compostas para ele, porque ele, por exemplo, na segunda corrida parte 15º para chegar em quinto, ou seja, conseguiu pontuar. Sim, onde eu queria chegar era de facto esta. Tu tocaste aí no ponto certo, acho eu. Que é, desde que ele assinou pela Red Bull, tem sido um crescente sempre. Resultados excelentes atrás de resultados excelentes, quer em qualificações, que é sempre segundo, terceiro. Não sei se fez alguma pole, acho que não. Não, ainda fez pouco. Tanto na GP3, não esquecer que ele está a competir também na World Series by Renault. Exato. Foi praticamente não ter parado. Foi substituir um piloto também da época Uhum. para um carro que não conhecia e Uhum. um piloto que não tinha sequer marcado um ponto. Exato. E ele já marcou alguns 70 e venceu uma corrida. E já tinha, não é? O Félix da Costa tem 73 pontos. Está no 8º lugar do campeonato. Ganhou uma corrida e fez uma volta mais rápida. Mas também, agora, por exemplo, se quisermos falar sobre a corrida que ele ganhou na Hungria, também foi um bocado... Quer dizer, foi o azar que... Isto é a sorte e o azar, não é? Claro. O azar que ele teve em Itália, que foi compensado com o que aconteceu na Hungria. Porque ele era segundo, iria acabar com ele em segundo, se o piloto que estava à sua frente, que era o Kevin Magnussen, não tivesse tido um problema. Ele teve um problema, teve uma fuga de óleo, o motor arrebentou na última volta e o Félix da Costa, digamos que recebeu o primeiro lugar, pronto. Pronto, é aquela máxima. Caiu ao colo. Para acabar em primeiro, primeiro tem que precisar acabar. Exato. Exatamente. É. Quer dizer, aí nesse aspecto é verdade. Mas, por exemplo, em relação ao Félix da Costa, eu digo isto. Ele conseguiu demonstrar que é muito veloz, não é? Sim. Tem cabeça. Adaptou-se muito bem ao carro, não é? Uhum. Por exemplo, as performances dele na World Series by Renault é em crescendo. Pois é. Em crescendo, pois não é? Pois é. E ainda por cima, quer dizer, dos pilotos que entraram na meia da época é que está melhor classificado, não é? Ainda faltam duas corridas para o final. Quem é que tomou a decisão no lado da Red Bull de alistar o Félix da Costa? Eu quero acreditar que seja o Helmut Marko. É. Portanto, e nem é o manda-chuva ali, não é? Pronto, então eu acredito que com os resultados do António, desde que entrou para o programa da Red Bull, que esse Helmut Marko tem estado bem feliz, bem contente com a decisão que tomou, porque não estou a ver como a coisa podia ter corrido melhor. Pá, porque calhou, não é? Agora vamos a ver. É assim. Não, eu digo no cómputo geral, estás a perceber? Sim, é assim, pronto. No cómputo geral, foi uma aposta ganha, não é? Sim. O piloto que eles contrataram ganhou 4 corridas até agora. Uhum. E em 2 campeonatos. Agora o que pode acontecer, vamos a ver. Agora deram no final da corrida, da segunda corrida do. Atenção, ele não entrou dentro do Fórmula 1 porque ganhou aquela corrida. Já era uma coisa que já estava planeada há algum tempo. Mas ninguém sabia, tu Foi uma sabias disso? coincidência. Foi uma Tu sabias coincidência. disso? Sabia. Eu não fazia ideia. Fazia. Ele próprio disse logo no sábado que tinha uma boa notícia, só que ele queria só ia divulgar na segunda corrida. Toda a gente já. Só que eu não pensava que fosse agora. Pensava que ia ser do género ia ir para o Rookie Test na Abu Dhabi ou Que coisa assim. pode, que se pode, que pode acontecer Pode ainda, não é? acontecer. Pode acontecer, Pode exatamente. acontecer ainda. Pode acontecer. E aquele carro que ele testou, estamos a falar do É o Félix da RB7. Costa no fim de. É o RB7? Deve ser o RB7. Não é o Não. RB6? Não creio. Não sei. Não sei, não sei dizer, mas. Eu tentei perceber pela fotografia, mas não consegui. Porque eu É acho que assim. o RB7, que é o do ano passado, não é? Uhum. Que não pode ser utilizado assim como porque anda assim de qualquer das Mas pode ser. maneiras. Sim, mas eu creio que até pode ser o RB6, estás a entender? O carro de 2010. Sim. Eu não consegui, também não consegui ver assim, se era o. Nós estamos a falar do teste que o Félix da Costa fez Não pela foi Red bem um teste, Bull. foi mais umas voltas de Sim, demonstração. demonstra-se. Pois, pois. Uhum. Sim, porque aquilo é uma competição da Renault e o carro da Red Bull, no fundo, é agora o Renault oficial, não é? É, tem motor Renault, pronto. Sim, tem um motor Infiniti. Assim é que Uhum. é. É um Infiniti, que é aquela marca de carro espetacular. Sim. Que eles tentam promover a força toda. Faz algum sentido, comercialmente, se calhar até faz sentido ser um Infiniti e não um Renault. Mas pronto, é só uma questão de marketing. O que está dentro do carro Uhum. Uhum. é um Renault. Portanto, o que eu queria saber era o que é que tu achas das possibilidades do Félix Acosta de chegar à Fórmula 1 Eu acho que é em assim. 2014, talvez. Até pode ser antes. Achas que para o ano? É assim, o que normalmente faz a Red Bull é o seguinte: dá uma boa oportunidade aos pilotos por exemplo, estão na Torre Rosso, dão uma oportunidade no primeiro ano e depois apertam os testículos ou as pilotos no segundo, do género, ou vocês demonstram resultados, ou então Tchau. tchau, estão a ver aqueles dois senhores ali? Vão substituir lá para meio da época, não é? Eles deram mais do que isso ao Boemi, se bem te lembras. E ao Alguersuari. Ou seja, é entre uma época e meia. Agora já não é assim tanto. Por exemplo, estavam-me a dizer que quando era no tempo do Filipe Albuquerque, eles tinham 20 pilotos. Sim. E agora é menos, agora são 6 ou 8. Portanto, já diminuíram bastante. Já são mais seletivos e já não pressionam assim tanto. Tanto mais que eles deram 2 anos ao. Que era o Buemi, que era o Alguersuari. Agora vamos a ver o que é que vai acontecer, porque a ideia deles era metê-los lá em cima, na Red Bull, e aparentemente não é Sim, assim. A sim. dupla Vettel-Weber já está ali desde Sim, mas 2009. repara quando eles começaram, quando o Vettel subiu à Fórmula 1, porque o Vettel no fundo é a primeira pessoa a sair da formação da Red Bull, não é? Sim, É o primeiro piloto. mas atenção, ele não começou na Fórmula 1 como piloto desta Red Bull. Sim, eu sei que ele começou com pela Toro Rosso e antes disso fez uma corrida Pela BMW. pela BMW. Sim. Curiosamente, sabes que o Vettel é o piloto que tem o recorde de multa mais rápida. Eu sei, eu sei. Essa eu sei. Essa eu sei. Mas, por exemplo, o Vettel. Por exemplo, estava na World Series by Renault. A meio da época, quando ele foi chamado para substituir o Scott Speed na Toro Rosso. É assim, de uma certa maneira eles gostavam de ver outro Vettel. Estão à procura de um outro Vettel, não é? Claro. Para fazer maravilhas com o carro da Toro Rosso. Mas para o carro do Toro Rosso fazer maravilhas tem que ser um bom carro, não é? Não pode ser uma. Se for um charuto que fica a disputar o 16º lugar com a Caterham, Está tudo tramado, de facto. tudo tramado, E de não é? facto, o Toro Rosso 2008 era melhor que o Red Bull 2008. Sim, Se bem exatamente. te lembras, esse foi um ano esquisito em que as equipas B estavam a eclipsar as equipas É, A. pois é, porque na altura estava a Super Aguri. A Super Aguri, exatamente. Havia mais alguma equipa B? Não, Que eu eram assim me aqueles lembro. dois. Eram aqueles dois. Que equipas é que tinham um motor Ferrari? Eram os mesmos, era. Não, acho que A Force India. Force India tinha e Era a Force India em 2008? mas a Force India não existia em 2008. Ou Pois era o existia. que eu estava a pensar. Existia, já existia, já existia. Em 2007 é que era a Spyker, é É, isso? exato, isso. Ah, ok. Já existia. Eram aquelas três, pronto. Ok. Por exemplo, não nos desviando do assunto Félix da Costa. Eu acho que para já, primeiro de tudo, duas coisas. Ele vai fazer até o final da época, claro. Depois vão chamá-lo para o Rookie Test em Abu Dhabi, que é lá para fins de outubro e início de novembro. E vai dar umas voltinhas talvez com o Red Bull. Ou com o Red Bull ou com o Toro Rosso. Vai dar umas voltinhas. Vai ser chamado talvez ao par do. Qual é o outro que seja por ali? Mas eu creio que vai ser chamado. Por causa daquilo que ele fez, por causa do potencial que tem. E depois para 2013. Primeiro de tudo, a Red Bull não aposta na. Não aposta na GP2 Na desde GP2. 2008, onde teve lá o Sebastian Buemi. Portanto, vai fazer uma segunda temporada No na World World Series Series by by Renault. Renault. E vamos a ver se faz uma. E a princípio, deve fazer uma temporada completa. Sim. O Alguersuari fazia World Series by Renault ao mesmo tempo que fazia a segunda temporada. Na Fórmula 1 pela Toro Rosso. Portanto, Ah, pois era, pois era. É isso se mesmo. o Franz Tost e o Helmut Marko não derem um pontapé no rabo ou ao Ricciardo ou ao Vergne logo no a meio de 2013, eu acho que é aquilo que vai ser. Se classifica por lá, agora se deram um pontapé, se a Red Bull deram um pontapé no rabo, não, em algum daqueles pilotos da Toro Rosso, provavelmente o Félix da Costa entrará a meio. É uma hipótese, isso, é uma isso é que era queimar, probabilidade. pá. Isso é que era queimar. Mas ó Pedro, quer dizer, é o risco. É um risco, quer dizer, os pilotos, é por isso que eu sou sempre, é por isso que eu, em relação ao facto do Félix da Costa ter ido para a academia da Red Bull, eu achei que eu acho que é um risco, continuo a considerar que é um risco, quer dizer, ele, de facto, isto é a melhor hipótese que ele tem para ir para um Fórmula 1, não é? Ah, pois. É a melhor hipótese que ele Então, tem para ir para um com o Fórmula 1. estado da economia portuguesa. Sim, entre outras coisas, não é? Ele tem talento, foi apanhado por um bom, Um bom manager. pronto, não, tá numa, tem um bom manager, tem o pai e o irmão que o ajudam, tá, por exemplo, está na Carlin, não é? Que é um detector de talentos e é uma das melhores equipas nas escalões de formação, mas o que eu digo é que ele tem que mostrar o talento que ele tem para chegar lá acima à Fórmula 1, porque agora as coisas ainda vão ficar mais apertadas. E ainda por cima, tu tens pilotos que são mesmo muito bons, mas não têm hipótese porque têm um fulano de tal que tem 50 milhões Claro, no bolso, claro, claro. 30, ou 10 milhões, ou 30 milhões, ou 20 milhões. Se o Bruno Senna mete 15 milhões para estar na Fórmula 1 Maldonado mete e o 50. Maldonado mete 50, tem um país todo atrás. Compreendes? Sim. Mete um país todo atrás, quer dizer, alguém que não tenha nada, não tem, ou está metido numa fileira, numa cantera, ou não tem quase hipótese nenhuma, não é? Quer dizer, está ali uma boa hipótese para se mostrar. Tem ali com a Red Bull, tem uma boa hipótese de mostrar? Tem. Se mostrar bem, se não é? Se chegar lá em 2014, bem, primeiro de tudo, em 2014 vai haver mudanças, não é? Sim. É? Provavelmente o piloto A que se aposenta e o piloto B vai para o sítio, por exemplo, e eu sei perfeitamente, e nada impede que, por exemplo, a Red Bull tenha pronto, mude tudo na Red Bull em 2014. O Vettel vai para, não é? Uns dizem que o Vettel pode ir para a Mercedes e o Webber se aposenta ou vai para a Ferrari. E eles vão ter que meter outro piloto qualquer, sei lá, o Ricciardo Inverno. e o Verne, pronto, e estás a ver, os dois sobem na hierarquia, Pode ou até então acontecer pode ser que eles metam o EMI, podem meter o sim, e EMI, pode até acontecer a Red Bull vender a Toro Rosso. Também pode acontecer. também pode acontecer, quer dizer, pode acontecer pouco tudo, eu não acredito muito nisso, mas... Sim, também não acredito, também não acredito. O que é certo é que eles já tentaram vender mais de uma vez. Exato, e não encontraram um comprador. Não encontraram a compradora, então decidiram ficar com ela. Porque houve aquela história de que eles usavam as partes da outra equipa para poupar dinheiro, Mas agora, depois se foram calhar, sabes obrigados que agora, a. essa história provavelmente pode ser um bocado modificada, percebes? Porque pode ser porque uma das coisas que se anda aí a falar é comprar outros chassis, percebes? Em vez de construir o teu próprio, podes construir outros chassis. O novo acordo da Concórdia que anda bem a falar há muito tempo. Que supostamente já está assinado, não está, Supostamente faltam. assinado, não estar assinado, coisas assim. E se incluir essa história, quer dizer, isso pode ser ótimo para a Toro Rosso, pode meter um chassi do ano anterior, da Red Bull. Se o chassi do ano anterior da Red Bull for fantástico, é ótimo para eles. Sim, porque estamos a falar de operações de milhões e milhões de euros, não é? Quando se pode Que poupar. podem poupar, coisa assim. Isso é poupança de dinheiro, não é? Estamos a falar de compras, mas é poupança de dinheiro. Paulo, temos aqui quase 1 hora e 1 quarto. Ficamos por aqui. Eu creio que sim, para começarmos, sim. Acho Para a que semana há mais. é um. Mas vamos voltar, mas é para voltarmos para a semana. Vamos embora. À partida, sim. As razões que eu tinha para não ter disponibilidade. Posso não ter disponibilidade para a semana? Qualquer outro motivo? Sei lá se não parto uma perna. Não é? Estás a bater na madeira? É pá, olha, que o que dá azar é ser supersticioso. Para mim é diferente. Eu nem jogo, é lá tu. Pois, eu também não. Por causa, de vez em quando, meto uns euros no Euromilhões. Uhum. Dois eurinhos. Pronto, acho que ficamos por aqui, não é? Exato. Ok. Então, até para a semana, Paulo. Até para a semana, Pedro.